Seichonoye, para contextualizar, é uma filosofia de vida. Alguns encaram como religião. E nós temos palestras gratuitas nas segundas-feiras, às 20 horas, e fica próximo ao São Rafael. Então, é uma filosofia de 1930. Quem trouxe ela é Masaharu Taniguchi, é japonês. Então, porque veio de lá, veio com a cultura oriental, né? De meditação, de muita disciplina. E uma das práticas é o culto, a cerimônia, a reverência aos antepassados. Então, dentro disso, eu me dispus, como gratidão, a vir contribuir na casa, né? Eu trabalho na biblioteca e me ofereci para o Mickey, eu disse que eu posso ajudar no que for possível, inclusive aqui. Essa casa me ajudou bastante quando eu tinha 15 anos, foi o meu refúgio. Então, uma das maneiras de agradecer é se dispor a ajudar. Então, esse é o meu exercício de gratidão aqui dentro. Em relação aos antepassados, e o Mickey bem falou sobre o amor dos pais, né? O amor maior, aquele de Jesus, o amor sagrado, o amor é difícil aplicar. Mas aquele que chega mais próximo, eu acho que é o amor de mãe para filha, de pai para filho. O amor entre cônjuges, né? É um amor válido, às vezes bem elevado, bem saudável. Mas o amor de pai e filho é um amor que não espera recompensa, é um amor gratuito. Eu acho que é um dos exemplos mais próximos do que é um amor verdadeiro. Então, na família, né, que a gente tem essa expressão do amor entre pais e filhos. E não por acaso nós estamos inseridos nessa família, né, com esse pai, com essa mãe, que nós mesmos escolhemos antes de vir para cá, hoje inconscientes dessa decisão, né? Mas com certeza nós firmamos lá um compromisso de virmos aqui e desenvolver essa missão nesse corpo, né? Então, os nossos pais são sagrados. E na filosofia oriental, eles são honrados. Pai e mãe têm aquela reverência, porque são pilares da nossa vida. Eles têm uma simbologia em relação aos antepassados, que é por meio de uma árvore. Então, até trouxe um livro dele, que é do professor Masaharu Taniguchi, Melhore o Seu Destino Orando pelos Antepassados. Nessa árvore que ele representa, os antepassados, os nossos pais são o caule. Então, para chegar... Vou trazer de novo a cor. Para chegar nas raízes, as raízes são os nossos antepassados. Ficam invisíveis aos olhos físicos. Nós não vemos o que está por baixo da terra. Mas é dali que vem a seiva da vida. E é no caule, no pai e na mãe, que nós, enquanto galhos, né, trazemos a seiva da vida aos nossos frutos, os nossos filhos, né? Então, essas raízes precisam ser regadas ou merecem ser regadas com gratidão. E aí vem todo o discurso que o Mickey falou, né? Gratidão é o reconhecimento, né? Às vezes, o pai e a mãe fizeram tanto. Os avós, os bisavós, as nossas gerações anteriores. Aqui a gente está numa comunidade italiana, né? Quantos italianos que migraram, que vieram e abriram essas estradas e prepararam esse solo. E hoje nós temos parreirais lindos, temos uma cidade que vive, né, que exporta para todo o Brasil, acho que é a maior do Brasil em produção de uvas. Então, quanto eles fizeram para que nós hoje colhêssemos isso, né? Essa prosperidade e essa saúde também. Às vezes a gente não se dá conta que a memória genética, embora a gente tenha uma memória de antepassados de outras vidas, a gente tem uma carga genética muito forte. A gente precisa reconhecer ela e lidar com ela. Então, às vezes, a gente tem bisavô que era alcoólatra, avô que era alcoólatra, filho que... Entende? E aquele ciclo vicioso vai se repetindo sem ele ser purificado, limpado. O quanto aquele antepassado que foi para o álcool, e a gente julga, né, primeiro, sem entender, contextualizar o que ele passou, imagina um trabalho árduo na terra mesmo, né, em climas de frio, de chuva, sem nenhuma melhoria. O álcool era o refúgio, né, era onde eles anestesiavam o seu cansaço do trabalho físico, né? E alguns se perdiam, enfim, não cabe julgar, mas os filhos e as outras gerações só repetiam isso. Ao invés de perdoar, agradecer a vida, não interessa a maneira com que os nossos pais nos trouxeram. Às vezes a gente tem histórias de rejeição, abandono ou de exemplos, né, violentos domésticos dentro de casa. Não importa. O que importa é que os nossos pais nos trouxeram aqui.